Ocean Sky, come the red short six, Ocean 6251. Bom dia. Autorizado, Serra Bravo, Golfo Romeo, Viana, peso Luno 0 até Taubaté, nível 320. Decolagem da pista no 0, curva à direita após saída da El Leda Motiva. Transponder 5151, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado 320 para Guarulhos, peso Luno 0 até Taubaté. Decolada 10, curva direita da El Leda Motiva, fundo, transponder 1208, controle da 3171 no portão 6. Da 3171, cotejamento correto, chame pronto para o estacionamento. Camarada 3171. As number 2, approve the test to holding point runway 10 via April 1 and X-ray engine. At holding point, call power 118.95 QNH1017. 1017, as number 2, will follow April 1 and X-ray engine holding point 10 118.95 QNH1017. Azul 9245 para o táxi, CLB 05, autonomia 4 horas e 30, alternando o aeroporto. 245, táxi autorizado até a ponta de espera da pista 10, direita via táxi Índia, ponta de espera 21, 18 decimal 95, ajuste de altímetro no 097. Direita via Índia até a ponta de espera da 10, 21895, ajuste 2017, 9245. Salvador, bom dia, Zona 245, posso esperar no zero, pronto. Zona 245, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento no 50 graus 7 nós. Autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, Zona 245. Tower, Russia 6251, point 10, ready. Russia 6251, change for line up and wait, 1-0. Line up and wait, 1-0, Russia 6251. Azul 9245, decolado aos 34, controle salvador 190-8. Controle 208, Azul 9245. Controle salvador, bom dia, Azul 9245, saída da El Cruze 1400. 245, contato da suba nível de voo 340, saída do Del. 340, saída do Del, 9245. 6251, TS4, take off runway 10, wind 150 degrees, 8 knots. Take off runway 10, 6251. Roger 6251 airborne at 39, contact the departure of Aero Control 120.8. 108, mountain air 6251, take. Radar contact on departure, Clave maintain flight level 360, draw departure. Sail departure, Ocean Air 6251, climbing to 360. No 711, push back to avião pelo portal meio. Entrando no 71 no portal meia dúzia, autorizado para o estacionamento, chame táxi. Tá para o táxi, tá 3171. Passa nível 180, chama sempre 1251, alterna 13325. 251, alterna 3325, azul na 345. Salvador, muito bom dia, minha casa está na venda, viu? Prossiga. Alô, solicito autorização de reboque. Pátio 3 para o pátio principal, liga número 5. Autorizado até a saída do patch 3, chame para ingresso no patch 1. Sim, é que resolveu o copo. contato está 3171 com 224, 4 horas 5, alterna Confit. São 3171, táxi autorizado até o ponto de espera da piscina 0, via Pat 1 e Taxi Índia. No ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro no 097. 17, olha o Pat via Índia, no ponto de espera 1845, bom dia, tá 3171. Canal 6251, Pass Level 160, contact Recife Center, Frequency 125.1, Funable 133.95. Canal 1251, Funable 133.95, for Canal 6251, thank you. Tá 3171, ponte para 90 pronto. Tá 3171, autorizado, aéreo decolar, pista no 0, vento 150 Bravo, meia dúzia de nota. E decola da 90, tá 3171. Fala, vem cá, outro navio do Lula, autorização para alentar o pátio principal até o finger número 5. Até o 5 autorizado, chama o 31. Latam 3171, decolada 50, controle Salvador 120, décima 8. 208, Latam 3171. Controle Salvador, bom dia, Latam 3171, da El Leta, Monte La Cruz, a 1200 pés. Bota 320, saída da El. Latam 320 da El, Latam 3171. 3 no Ponte 1, passa 150, chame Recife, na sequência 125, decima 1, na alterna 133, decima 95. 35, 133, 95, bom dia. Salvador, bom dia, voo 1961, no ciente da Golf, autorização Galeão 360. 1961, no voo confere, quanto pode? Afirmativo. Autorizado para o Galeão, nível de voo 360, via pelo 90857. Cola da 10, curva direita, precisa da El, Lê da Irume. Sigo 162, transponde, controle 120, decimal 80. Eu também não copiei o telefone, senhor. 5162. Galeão 360, via up no vendedor 57, decola da 10, com primeira curva direita, da El, Leda, Irume, 5162, 120, décima 8, voo 1961. Chame que entra no 4 pro Spec 1. Depois da recorda pronta. Operador, muito bom dia, Chile 6225, formação Golf. Chile 6225, em contato radar, autorizado chegada a Bonf, chame da descida, voe Bonf da presente. Quando Bonf vai portar ideal, 6225, a partir de agora já está no ideal descido, Chile 6225. Deixa eu a 4 mil pés, ajuste no 0 na 7. 4 mil com 0 na 7, 6225. estacionamento, posição 4. Autorizado, Chico Taco. Autorizado, depois 3 Taco. Boa noite, 65, autorizado via chegada bom, se desça e mantenha 5 mil pés, ajuste na 0 na 7. É, 5 mil, comei 17, chegou na 865. Salvador, gol no 961, está pronto para o ataque, com 177, alterando Campinas com 3 horas e 39. Direita Índia, ponte fiel 285, 17, ajuste pelo bem. Índia, 118, 95, gol no 961. Alinhado 125, desça para 2000, ajuste 10 na 7, cancelada a restrição em pelo. Aponta no ponto de da 10. Polo 961, autorizado a alinhar e decolar, pista na 0, vento 950 graus, 59. Ali decola 10, Polo 961. Obrigado, sinal ILS que se vem informando localizador 6225. Boa noite, correção Gol no 865, desça para 2000, ajuste 1097, cancelada a restrição em pelo. ILS 2000, 617, boa noite, 65. Informador, bom dia, Gol 961.